Super Pop Live! O Águia chegou, Serrano! O Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, chegou. O Águia chegou, chegou. O Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o Águia chegou, o bagulho me doidou, o bagulho me doidou, o bagulho me doidou, que doida! O bagulho me doidou. Farmácia em Baguri. É farmácia bom preço. Alô, Dinelli. Obrigado, Davi. O Machado. Toda a galera, o DJ Henrique Pop também. E todo mundo do hotel. Emily. Dali Henrique. Pop. Aqui quem fala é o Coringa. Junto com meu mano. Uma que abau, salve, é o Jorginho. Uma Ilso, Sara. E a galera de Abiguaçu. O Águia chegou, o Águia chegou. O Águia chegou, o Águia chegou. O Águia chegou, o Águia chegou. E o bagulho doido. O Águia chegou. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou. O bagulho endoidou, o bagulho endoidou. O bagulho endoidou. Doida, vai, vai. Só quem é do pop vai fazer o caquiado. Tuma caquiado, tuma caquiado, tuma caquiado, tuma caquiado. Caquiado, RR Produções. Já é o Tomix que tá tocando e a festa tá uma luva. Eu tô invadindo sua área e não quero saber de porra nenhuma. E a parada é? Atura. E a parada é? Atura, osso. E a parada é? Atura, osso, tá. Atura, osso, tá. Atura, osso, tá. Atura, osso, tá. Atura, osso, tá. Atura, osso, tá. Hoje eu vou colar na parelha. Vem comigo! Hoje eu não quero saber de nada. Rubens Costa também daí comigo. Alô, Rubens! Vereador! Isso é! Tá por aqui com a gente! Hoje nossa noite tá a mil. Alô, João! Alô, ninguém. João da Simão, presidente da Câmara! Os nossos vereadores estão aqui comigo! O Neguinho da Jussara, o Tigrão! O Neilson! Agnélio! Israel! Atura! Obrigado, meu prefeito Maguila! Riba Almeida! O meu vice tá no meio da família, maninho! DJ Melry! DJ Melry na produção, MC Dourado na voz. É nóis, moro? É o Tomix que tá tocando e a festa tá uma uva. Eu tô invadindo sua área e não quero saber. Joga a mãozinha pra cima, quero ver! Atura, o surta, atura. E toma, vai. Não mexe com pop, que a bicada é selada. Não mexe com pop, que a bicada é selada. Não mexe com pop, que a bicada é selada. Não mexe com pop, que a bicada é selada. Júnior Santorini. Bicada é selada, bicada é selada. Bicada é selada, bicada é selada. Bicada é selada, bicada é selada. Tá falando com a gente, o Paulo Refrigerações. O berço da oficina JF, alô Dudi, alô Dudi Garcia, obrigado maninho. Equipe Xoxota. O DJ Nandinho vai descendo bebidas. No DJ Comic, se eu fico ligado. Botando no agito, o quarteto tá formado. É o Pop Live botando no agito. Não mexe com águia que ele dá ali só de bico. É o Pop Live botando no agito. Não mexe com águia que ele dá ali só de bico. Joga a mãozinha pra cima. Quem tá feliz hoje aqui? Joga a mãozinha lá pra cima que eu quero ver. Joga a mãozinha pra cima. Dá-lhe bem forte na palma da mão. Palma da mão. Bate, bate, bate. Quem tá feliz? Quem tá feliz? Vem comigo porque... Pressão, joga a mão. Joga a mão, joga a mão. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Pressão. Pressão. Que é a manga larga? Pressão. Que é a madrinha Franci? Pressão. É muito pop na tua cabeça. Balançou! E doida, e doida, e doida, e doida. Gira o dedinho, gira o dedinho. Gira o dedinho, vai girando, vai girando. Gira, gira, gira, gira, gira, gira. Gira, gira tudo. É muito pop na tua cara. no pop doida. Alô, DJ Harrison Produções. O Ladminizão. Eu fico triste quando eu vejo ela brigando. É, tá aqui o bagulho doida, maninho. Não me culpando, me chamando de sapato. É o pop. Alô, Tigo! Alô, meu parceiro Badu Produções, tamo junto! DJ Tom Mix. O cabelo bem cortado, cheirosão e bem trajado. As meninas DJ Tom Mix. Lado, o que eu posso fazer se o meu menino é problemático? O DJ Carlinho é putão treinado. MC Flavinho é putão treinado. O MC B2, é MC Nandinho. Toda a galera aqui de Serrano e doidando. Alô, Wesley! Fora o Wesley! Praticado de varinha e muito mal de lança. Bandido não cansa, bandido pra... Olha a putaria, vai tu! Quando eu mandar a putaria, vai a putaria, vai a putaria. Vai descendo pro pão no chão, vai descendo pro pão no chão, vai descendo. Bunda batendo no chão, rebola pra fora, pra fora, pra toma, fora. Toma, pra fora, toma, toma, toma, toma, toma, toma, vai. Gabo, gabo, vocês, vai. Gira tudo, Serrano! O que pensa que eu sou? Se não sou aqui bem. O quê? Não insista. Ai. Pra viver o seu DJ amor. Tom Mixi. Tá tremendo duro. Pra cima, vai! Drible, drible, drible, drible, drible, drible, drible, drible, drible, drible, drible, drible, drible, drible, drible, drible, drible, agora, agora! Drible, drible, drible, drible, drible, drible, drible, drible, drible, drible, drible, drible, drible, drible, drible, drible, drible, drible, drible, drible, drible. A gente brigou, eu mandei ela embora. E aí? Nos primeiros dias, que são foda que bate saudade. Quem é do Maranhão, dá um grito! Barrei com a amiga dela, então pensa na mulher gostosa. Quem tá aqui, velho? O Tomixi que faz o show. E? Então faz o S agora. Então joga, então joga. Joga, novinha! Ô, novinha, eu quero te ver contente. Não abandona o bonde da gente. No Super Pop, confesso, tu tem moral, viveu. Aqui no pop, pra sentar no grau. E vem aqui no pop, pra sentar no grau. Então pega o telefone, desbloqueia a tela. Vai no seu contato e procura o número dela. Vai ligar pra ela, vai ligar. Quem tá tocando? O Tomix tocando, ele é baile de favela. Vai ligar pra ela, vai ligar pra ela. O Tomix tocando, ele é baile de favela. Você vai sentar por cima e o DJ vai te pegar. É muito pop na tua cabeça, Serrano. Agora você vai sentar. Na potranca do bumbum, ela balança e o lhe chama de malandra, ela vai se abaixar. A Tamires, a Cleice Santos, Cassia, a Jane, a Ingrid também, e as meninas de Bacuri. E aí, galera do Turibol, lá de São Luís do Maranhão. O meu parceiro Zezinho, lá de Apicuaçu. Érica Rosa, Luana Rosa. As meninas que botam fogo aqui no pop. Agora vai ajeitar. Quero ver. Seu amor me pegou. Você tá tão forte com o teu amor. Nunca te povão, o meu prefeito Maguila, os jovens do Mix, Super Pop. Super 12, também tá aqui comigo, equipe PDL, Vinícius, o John, o Alan, alô Thiago Soares, toma! Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, joga a mãozinha, joga, joga, joga, joga, joga, joga tudo, mano. Vai fumando e vai bebendo e vai fumando e vai bebendo e vai fumando. Muita treta! Vai bebendo, vai muita treta! Vai fumando, vai muita treta, muita treta, muita treta, vai fumando. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Joga a mãozinha quem torce pro Corinthians! Joga a mão, joga a mão, joga a mão. Quem torce pro São Paulo também levanta a mão! Quem torce pro Palmeiras? E a torcida do Flamengo, do Flamengo, do Flamengo! É do Flamengo! É do Flamengo! Tá ali na palma da mão! Tchac, tchac, tchac! Bate na palma da mão! Tá ali na palma da mão! Tá ali na palma da mão! Bora tu, bora tu! Essa, maninho! Eu quero com você o que você quiser comigo! Amor, te perder seria o meu pior castigo! Eu quero com você, te dei a minha vida inteira! Apaixonado, canta aí! Onde mandam que você me ama? Eu amo você, você me ama. Eu amo você, me ama. Eu amo você, você me ama. Eu amo você, você me ama. Eu amo você, você me ama. Eu amo você, você me ama. Eu amo você, você me ama. Eu amo, eu amo. Meu bagulho tá louco, meu bagulho tá louco. E o bagulho tá louco, e o bagulho tá doido, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. E aqui encerrando, como é que é do Mix? Aqui é bagulho doido, aqui é bagulho doido, aqui é bagulho doido. Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Tá doido, bagulho doido, tá doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Peraí, peraí, peraí. Quem tá apaixonado, bota a mãozinha pra cima que eu quero ver aí. Isso. E quem tá solteiro também. Ei, meu irmão, porta dela é hoje, maninho. Quem tá solteiro, começa a dar ali na palma da mão pra ficar bonito. Vai, dá ali na palma da mão quem tá solteiro. Tá, tchá, tchá, tchá, tchá. Eu vou mandar desse tempo aqui, tu! Vai, maninho! Quem lembra, bota a mãozinha pra cima que eu quero ver! Fala, Badu! Canta pra gente aí, Badu! Quero ver, maninho! Vou mudar esse filme, ouvir a razão e te esquecer. Recuperar meu coração. Dariane, Renata, Renata Silva, as Bicolinas. Obrigado, gente. Explode, vai. Deixa explodir o coração. Quando ela chega pra mim, e do seu cheiro, que tesão. Todo mundo quer pegar essa gata, é um furacão. Me fazendo delirar com o DJ Edilson, com o DJ Ed é o seu indo. Futuro vereador de Macuri, Zé de Virgínio, o Perigo e o Búfalo também daí comigo. Como é que é? Como é que é? No cenário 360 graus. É o Pop. E toda a galera da farmácia, bom preço! Alô, Nadine Machado! E aí, meu motora, Jefferson Carlos! A melhor e maior farmácia lá de Bacuri! Pra farmácia Bom Preço. Preço. DJ Edielson, eu vou. E o LG assina embaixo. Top Marketing do Brasil. Linda 007. DJ Ivan Macedo. Eu sei que não tenho um super poder e nem sei voar pra te defender, tipo Superman com a luz. Vanessa, Joyce, Fran, Renata, obrigado meninas. Faz com que eu te queira mais e mais. Tem Sabrina. Controlado pra ter você aqui. As Fênix do time feminino, tá comigo. Aqui. Quando sai do horizonte, sempre sai por mais gente. Eu desejo ter você adolescente. Curtir o que custa, meu bem. Toda a galera do Racha de Bruno Pum, o Marcos Costa, Vinícius, Dali Nata, e aí Rubinho, da Max, bora Thaís, bora Thaís. Vamos nessa manga larga! E aí, Madrinha França, pra cima, quero ver! Eu te dei o meu amor e você desprezou, fez eu ficar assim. É muito pop! Sem pensar, sem direção. Será que obrigado, Vani! Foi amor. Tudo certo, Gig Júnior, a Camila, a Kelly, Louça Sá. Família Mil Grau, Dali Brininho, pressão! Você, me pra cima! Amou, eu só quis te amar. Tenha todo o meu coração. Não vá com a supernova de Tomé. Eu vou curtir quem? Com DJ Robson e DJ Ney. O Lieberson Pop, o cara do bloco Tico. Tico minha, Bartanel. Tornado 3D. Dali, garoto! Tornado 3D. Tá chamando a Letícia no Pepeta! Com a supernave eu vou curtir. Pra detonar tudo, tudo! Com teus olhos, nos meus olhos, ouvi o som da tua voz. É muito pop na tua cabeça! Que agora já não dói mais. Me acostumei. Já parei de chorar. Muito obrigado, Renan Souza. Fala de você, Jack Almeida. Eu sei. Do Altas Horas Show. Nunca mais. Toda a galera que arrebenta aí. Obrigado, gente. Meu amor, sabe Deus onde foi que eu errei. Tudo bem. Mas essa noite eu sonhei. Com teus olhos, nos meus olhos, ouvi o som da tua voz. Eita, que o pop tá demais. E você vai voltar pra mim. Manda Maria Eugênia. Todo dia tua ausência me percebe. Muito obrigado, DJ Henrique Pop. Não sou e toda a galera do Hotel Emily. Fingi que posso sair. Aqui comigo, bora Henrique. Eu nunca te enganei, não menti. Pra depois descobrir que acabou. Que desprezou meu amor. Vai chover, vou chorar, me esconder. Te odiar, só eu sei. Bora DJ, DJ, DJ. Tudo que eu faço é por esse amor. Estou sofrendo é por esse amor. Eu já sofri demais, amei demais. Pra mim nada acabou. Tá só começando. E a minha grande amiga Letícia Mendes, Runiette Cavalcante, o Cláudio Elito, Ezequiel. É muito pop na cabeça de você. É muito pop na tua cabeça. O destino nos separou. Que o plano não era fazer eu chorar. Mas eu descobri que tem outra mulher. Por isso não tem tempo pra me ligar. Talvez ela seja sua inspiração. Peguei o chapéu do Madu agora. Agora o bagulho doidou. Vai! Já! Jesus, amor. Tá no CD, viu, Badu? Pra estourar tudo. Largue essa mulher pra ficar comigo. Se fica comigo, seu plano vela. Vereador Toy, tá aí comigo. Que pop, tô contigo, maninho! Super Pop Live. E a Silvana, Cristina e o nosso amigo Rony Gabriel de Bacuri. Obrigado, galera. Valeu mesmo! Banda Fetiche. Aqui de fogo, Super Pop. Tudo lindo! Somos diferentes, não se importa se te amo. Dentro do meu quarto com cais horas. Sinto agora. Olha por ali com a gente! O João Anderson BR, Igor Playboy, Ismael Playboy e a galera de Cururupu, DJ Harrison, Vladimir Izal. Alô Harrison Produções. Porque me apaixonei. Grita, meu águia! Grita, meu águia! Grita, meu águia! E quem quer ver o show do pop, bota a mãozinha pra cima aí, galera! Assim! Jog! Quem esperou por esse momento? Joga a mãozinha pra cima, senhor! Senhor! Ei! Ei! Ei! Ei! Ei! Ei! E a mulher que não gosta de mulher recalcada dá um grito! Aturo surta! Não, de novo! Aturo surta! De novo! Aturo surta! Ai. Aturo surta! Você empinando deixa a invejosa puta! Agora vai sentar! Vai sentar! Vai sentar! Quem é do Maranhão dá um grito! Quem vai dizer? Euro Martins? Euro Martins? Ah. O Cleiton, o Trinca, Bud, o Pretinho, Rosa, Brasa e a galera, o Bicicleiro, é? Piquezeiro, meu irmão. É bagulho doido. Você vai sentar por cima e o DJ vai te pegar. Tu pediu agora, toma! Não adianta tu voltar. E a galera de Bacuri, Rubini, Rubis, tá todo mundo na parada, garoto! Se chama de malandra, ela vai se apaixonar. Tô tapinha na potranca com. E aí, Zequinha 2020, o Ledson, o Diamigo, patrocinador do DJ Henrique Pop, tá na parada, garoto! Agora vai sentar. WM, cadê tu, maninho? Opa, opa, opa, opa. Dá licença, moça, que o WM vai sarrando em tu, garota. Ela rebola, desenrola, flexiona. Tá sacudindo, explodindo, tipo bomba. E quem tem um bumbum gigante, bota a mãozinha pro céu que eu quero ver. É o bumbum balançar. Então joga essa potranca e toma. Ai, ai, ai. Vai, toma, ai, ai. Vai, vai. Oh, menina louca, vou chamando suas amigas. Vai, senta a rabetânia, ó, fica a rabetilda. Vai, senta a rabetânia, ó, fica a rabetilda. Vai, senta a rabetânia. Muito obrigado, Lucas Azevedo, o Alexandre Vive, Cristina, Thaís Garcia. Obrigado, rabetânia, ó, fica. Alô, bicho papão da equipe Bonde dos Criticados. Fica a rabetilda, vai. DJ Harrison! Alô, Harrison, você! E toda a galera tá por aí com a gente! A galera do YouTube! The Best Music! Obrigado, maninho! Valeu, Harrison! Produções! Admirizar! sou bom, vou sarrar bundão. Joga tudo, então chama aquela amiga que representa, se concentra. E senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, bebê, vai! Na hora que me escutar, vai ver que isso não é drama. Qual é a parada aí? Precisa raciocinar. Quem tá com o bolso cheio do dinheiro, levanta a mão que eu quero ver agora, vai. Mas quem... levanta a mão, mão pro céu. Vou me contradizer. E aí, Meteoro? Dali Douglas! Fiz essa letra pra te incentivar. A minha produção é F, meu irmão. Fazer falta. Se teu hobby é sentar, não vou te criticar, tá de parabéns. DJ Tom Mix. Mas preciso de você. E a novinha que vai beijar muito na boca, levanta a mão, levanta, levanta, levanta. Então sarra, então sarra, a bunda no chão, bunda no chão. Então, Rick Bisca, nós, o Maílson Santos, o Maico Pancadão, tá todo mundo comigo, comigo. Então sarra, a bunda no chão, bunda no chão. Então sarra, o popozão, rom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom dom. Toca, maninho! Você me perdeu e agora chora. O quê? Bye, bye, meu amor. Chegou a hora, eu aprendi. Já calma, tu que não é essa, não. Essa aqui, maninho! Um, dois, três, agora um. Essa distância me mata. Canta, vai, gente! Eu quero ter você de novo aqui. O nome? Por que não me diz o teu nome? DJ Tom Mixi! Eu quero te amar e ser feliz. Já calma que a novinha vai descer. Ai, ai, ai. Desce, desce, desce. Vai no chão, vai no chão, vai no chão. Desce, desce pro papai, quero ver, quero ver. Dali, dali, arrebolada, vai no chão. Arrebolada, vai no chão. Toma, toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Agora, toma. Eu quero saber quem torce pro Paysandu aí. Isso, dali, dali. Dali na palma da mão, a torcida do papão. Vai, dali na palma da mão, a torcida do papão. Palma, palma, palma, palma, palma. A torcida do clube do Remo também tá aí, tá? E a torcida do Leão. Dali, palminha. Bate, bate, bate, bate. E quem é do Sampaio Correia? Do Motoclube. Dali, Badu, Produção. Sexta-feira rotineira, eu e meu baseado, zap zap, tocou uma proposta irrecusável. Whisky, cama, boxe, um sexo bombado. Te dou pirocada de baixo pra cima e tu dá uma sentada de cima pra baixo. Senta porra, vai, senta porra, vai, senta porra, vai, senta porra, uma tabela, senta porra, vai, senta porra, vai, caralho, senta porra, vai. Alô Silvina, família estrela, o time feminino de Bacuri. É pop na veia, é pop na cabeça. Sexta-feira. Alô, meu amigo Pedro Mendes. E meu vaso, o Ledson. Zap, tocou. Alô, João do Crente Móvel. Whisky, cama, boxe, um sexo bombado. Te dou pirocada de baixo assim. DJ Tom Mix. Senta porra, vai. Senta porra, vai. Senta porra, vai. Senta porra, vai. Senta porra, vai. Senta porra, vai. Caralho, senta porra, vai. Senta porra, vai. Toma, toma, toma, toma, toma, toma. Final da risada. sinal da amizade. Joga a mão pra cima e faz o sinal da amizade. Dirirou, sacudiu o grave do paredão. Falou, Tássio! Aí no rapel, maninho! Fazendo um som diferente pra novinha do mundão. Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. Não perde a concentração. Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. Não perde a concentração. Olha o que a menina faz, olha o que a menina faz. A menina bate botão no chão, a menina bate botão no chão, no chão, no chão, no chão, no chão. A menina bate botão no chão, a menina bate botão no chão, no chão, no chão. Tá uma loucura aqui, velho! No chão, a menina. Bora, Serrano! No chão, no chão, no chão, no chão, no chão. A menina bate botão no chão, a menina bate botão no chão. É o Dada! E a novinha vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. Toma, danada! Fazendo um som diferente pra novinha do mundão. Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. Não é no máximo, brother. Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. E aí, meu carreteiro bandoleiro? Rapaz, sai da frente que o cara tá com pressa, meu irmão. Menina, bora, garoto! A menina bate botão no chão, a menina bate botão no chão, a menina bate botão no chão, a menina bate botão no chão, no chão, no chão, no chão, no chão. A menina bate botão no chão, a menina bate botão no chão, no chão, no chão, no chão, no chão. A menina bate botão no chão, a menina bate botão no chão, a menina bate botão no chão, a menina bate botão. Vai no chão, a menina bate botão. Vai no chão, a menina bate botão no chão, a menina bate botão no chão, a menina bate botão no chão, a menina bate botão no chão, a menina bate botão no chão, a menina bate botão no chão, a menina bate botão no chão, a menina bate botão no chão, a menina bate botão no chão, a menina bate botão no chão, a menina bate botão no chão, a menina bate botão no chão, a menina bate botão no chão, a menina bate botão no chão, a menina bate botão no chão, a menina bate botão no chão, a menina bate botão no chão, a menina bate botão no chão, a menina bate botão no chão, a menina bate botão no chão, a menina bate botão no chão, a menina bate botão no chão, a menina bate botão no chão, a menina bate botão no chão. Segura. Bora, Douglas! Movimenta, maninho! Movimenta! Dali manga larga, dali madrinha França! Bring that ass back like a boom, boom, boom, boom. E doida! E doida! E doida! E doida! E doida! E doida, Serrano! Lotadinho, meu pop! Super pop! Alô, Rubinho, tá Maxi? Taizinha Sambos, tá comigo? Alô, Ficleito, Budi, Triga! Obrigado, garoto! Lábios besándome outra vez, suavemente. E o meu amigo Rodrigo e o Pilado e do Pop já circulando no meio da família. CDs. E daqui a pouquinho com o Jefferson Pop. Bora, Rodrigo. Bonés, copos personalizados da empresa Pop Maninho. Quem vai amanhecer na rua, dá um grito! I got a feeling that tonight's gonna be a tonight's gonna be a Falou, Bebetão, Clínica das Motos. Gonna be a good o 2020 feeling. E a turma do Roots, Roots Bar, DJ Sana Marley. Obrigado, gente. Família do Racha de Apiguaçu. That tonight's gonna be a good, good night, a feeling. O meu parceiro Jefferson Carlos, lá de Baguri. Alô, Nadine Machado, o da farmácia Bom Preço. Tá começando o Badu. A gente, os irmãos Estalinho, muito obrigado, toda a galera dos Rabaixados, lá de Cururupu, família Estalinho, obrigado, galera do Paredão da região de Bacuri, Ciclone Saúde. Peraí. Quem é cachaceiro, bota a mãozinha pra cima assim. Quem gosta de tomar muita cachaça do Maranhão aí, gente. Isso. Agora, quem tá casado, quem tá com uma aliança no dedo, joga a mão pra cima e também da esposa pra ficar bonito aí. Isso, joga. Aí tu fala assim pro seu amigo. Hey, brother. O cara tá casado agora. Fala que tá casado, vai. Agora minha amiga, acredito. Nunca acreditei em amor. Joga a mãozinha pra cima e vem comigo. Até você aparecer, tornado e arrancar minha cachaça. Eu vou baixar o som pra vocês cantarem agora. Você aparecer. Eu vou baixar o som, quero ouvir. E quem diria que no carro agora até te ver meu som. Um, dois, três, agora. E quem? Quem? Ele mesmo, velho. Troquei a noite pelo dia. E quem me viu, se visse hoje não acreditaria. Troquei o bar, agora é só sobeberia. Só eu e ela, quem diria, que o cachaceiro virou um homem de família. Alô, eu tô ligando só pra te dizer que eu tô dando queixa. Pode acender o celular pra mim aí. Acende o celular, acende. Acende. Não tem solução. Roubar um coração é caso sério. Joga o celular pro lado e pro outro. Na mesma cela que eu, já que nós dois estamos sendo acusados de adultério. Eu deixo esse cara, cê larga essa mulher e a gente vai viver a vida como Deus quiser, sem dar satisfação. Obrigado, Érica Marques, Erlin, Iraílde, Luana, Fabiana, Fabrícia, compartilhar. Verinaldo Lopes, tá todo mundo. A nossa paixão. Pra me escutar, agora diz que ama e que tá vai. Tá bonito! Eu sei que a cena é forte e vai doer agora. Arrume minha mala e tô caindo fora. Você não percebeu mais isso. Fala, galera do Racha! Lá de Cururupu, Vinícius! Você descuidou. Eu só queria um pouco de carinho. E quem tá feliz, levanta, levanta e diz: amar é falso amor. Engole o choro, embora eu não vou. Agora vê se aprende a dar valor. O Nandinho super acompanhado aqui. Família Lacorte no Pop de Bacuri. Obrigado, Lacorte! Se aprende a dar valor, batalha seja de fazer amor. Bora, manga larga, bora, madrinha francesa! Aquele gritinho, maninho, aquele gritinho! O Edu, o Marcondes, Eliane, Edilho, Érica, Canhoto, bora, Jefferson! Agora tá com tempo pra me escutar. Agora diz que ama e que vai mudar. Eu sei que a cena é forte e vai doer agora. Arrumei minha mala e tô caindo fora. Você não percebeu, mas esfriou. Caiu na rotina, você descuidou. Eu só quero cross de carinho. Bora, Elton! Tranquilo, amor, eu tô fingindo. E a maluquinha? Nossa, amor, engole e chora, embora eu não vou. Agora vê se aprende a dar valor. Matar nascer gente e fazer amor. E quem vai fazer amor quando sair daqui, gente? Quem é que vai? Quem é que vai? Quem é do Flamengo também bota pro céu! Etu! Etu! Libera aquela libera parada, maninho! E aí? É no máximo, brother. Queria me lembrar de você assim, com um sorriso aceso, amorê. Como se fôssemos um casal feliz. Como essa daqui é do meu amigo Meteoro. Toma, danado! Como eu queria estar junto de ti, te dar um beijo ardente com sabor. Mas como não posso ter você aqui, fico só na vontade. Estou pensando em como vou dizer adeus. Já bate uma saudade. Pra que insistir nesse amor que já sei que já deu? Vou embora para sempre. Olha, tô com muito prazer, satisfação. A gente recebe aqui nosso amigo Nonato de Bacuri, grande amigo da gente, um dos nossos representantes em Bacuri, aqui presente, vereador Toy. Obrigado, meu vereador, por você estar aqui com a gente também, curtindo o Pop. Uma noite maravilhosa. Esse é o Nonato do Pop. Fala, meu amigo Harrison, produções do coração da gente. Vladimirizão é o que, maninho? É muito pop na tua cabeça. Grande amigão, Diego Neri também está aqui presente com a gente. Ô Diegão, aquele abraço pra você, maninho. I never saw so many men asking if you wanted to dance. Pra dançar coladinho, vai. Be looking for a little woman. Dança coladinho com a patroa, quero ver. E aí, papai? Eu não quero nem saber que pensam de você e de nós dois. Juro que te amo, baby. The lady in red. Éder Pedro, Renato Brau também tá aqui comigo, obrigado. Alô, amigo Renegy. Alô, Charles. RR Produções. Te dizer. Fechado com o Pop, garoto. Pop. Amo você. Pra Ciara, Lara, Graciane, Neia, Tiele. Boa. E a galera de Bacuri, o Jefferson Rodrigues, o Maico, o Jonas também tá comigo. E me faz delirar. Pop Live. Live, live. Banda 007. É muito pop na tua cabeça. Se eu aceitar essas flores que você mandou, não pense que já vou lhe perdoar. Uma lua e um bom champanhe vão faltar. Se eu aceitar essas flores que você mandou, não pense que vão fazer eu esquecer as lágrimas que derramou. Minha nossa amiguinha, você, Nadine, sabe, Machado, da farmácia Bom Preço, lá de Bacuri, tá aqui presente. Aquele abraço, mulher, pra você, com carinho, carinho, carinho. Chorar, flores não vão perdoar. Pega pesado! Seus erros a me amar. Banda 007. Todos os meus segredos foram armas pra você. Príncipes sei que não existem, mas em você acreditei. Me entreguei por inteira. Dale, Mandinho. Te amei e a mais ninguém. Meu coração machucado desacredita. Super em Pop Live. Eu aceitar essas flores que você mandou, não pense que já vou lhe perdoar. Uma lua e um bom champanhe vão faltar. Se eu aceitar essas flores que você mandou, não pense que vão fazer eu esquecer as lágrimas que derramei por você. Flores não sabem amar. E toda a galera, top de Cachoeirinha, Maiara, Júlio, Isaac, o Lucas Alexandre e a galera do Gás também tá comigo. Flores não sabem amar, flores não sabem chorar, flores não vão perdoar seus erros a mim. E toda a galera de Cachoeirinha aqui com a gente, Maiara, Júlio, tá todo mundo curtindo o pop. Dali, dali, Ayrton, Juninho, a presença do nosso amigo Energy aqui na torre, por favor, chame aí, maninho. Alô, Energy, vai começar o show do pop, todo mundo bota a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha, joga pra cima. Dá-lhe o soquinho no céu, soquinho no céu, soquinho no céu. Dá-lhe no céu, dá-lhe no céu, no céu, no céu, no céu, vai. Soquinho, soquinho, soquinho, soquinho, pra ficar bonito. As marcantes que foram sucesso. Cai a madrugada, estou sozinho pensando em você. Estou abandonado. O meu amigo Rodrigo Alves, no comercial líder. Obrigado, maninho. E ser feliz a vida inteira. A gente prometeu, era você e eu, em nosso ninho de amor. O nosso brother, Cleison, Refrigeração, e a esposa Luane, Luana Silva. Obrigado, Luana. Obrigado, Cleison. Você é meu bem. O meu preço. Tequila! Ribaba Almeida Vice! Minha madrugada, estou sozinho pensando em você. Estou abandonado, sem teus carinhos não consigo viver. Baixa a distância lá no bicho ali no doer. E ser feliz a vida inteira, a gente prometeu, era você e eu, em nosso ninho de amor. A nossa chama não pode apagar. E nem os lindos momentos que rolaram entre nós dois. Tupê Pop! Isso, tu relembra? Lá do terreirão do Zé Pilindre Bacuri! Foi assim que começou nossa história de amor. Na batida desse som que você me conquistou, envolvendo, enlouquecendo e nem pude perceber. Nandinho e Tom Mix. Eu acho que vou me apaixonar. Já já os irmãos Ellison e Juninho. Os irmãos Ellison. Os irmãos. Vem, maninhos. Vem, maninhos. Vem, maninhos, vem. Mauri, Nádia, Simone, Cicinha, Tiane, Bia, Maiara, olha o meu parceiro Leandro, os camaradas do rock, o Moreninho, Silvia e Lucas. Ela veio assim, dali, garoto. De repente, tudo aconteceu. Eu não sei explicar. Me apaixonar assim. Já apaixona, vai. Meu coração me diz que o amor encontrei. O seu corpo vai vibrar. Vou te falar, você não vai esquecer. Ele chegou. Super Pop. Pop. Isso é amor. Da piscina do Toca do Leão. Tá comigo, obrigado, garoto. E aí, meu filho? Conta pra mim que eu te quero. Você sabe que eu não vou pedir pra sempre. Fica assim manhosa, eu sei que você quer. Vem, vem, vem. Você quer um homem que te faça mulher. Vem, vem fazer o S. Vem no meu corpo. Vem. Vem dançar. Eu quero te dar amor. Vem pro Pop, vem! Vem, vem. Aí, Vinícius! Machucar, aí, Vinícius, no telão do Pop, no telão central, espacial. Coloque aí, papai. Parabéns, Serrano! Vem assim, não vem, que eu não vou mais te dar. É o aniversário de Serrano, parabéns! Foxy Cardoso, Marivan, Thiago e a Ingrid. Por quê, hein? Porque brigamos. Sei que foi tudo engano. Ai, ai, ai, ai, deixa eu te falar. Receber aqui a presença do nosso amigão Diego Neri, um do nosso representante aí em Bacuri. Pena que a gente... Ô, meu amigo, saudade de você, maninho. Eu te machuquei, você me desprezou e o nosso amor morreu. Ele veio com uma galera aí, Nandinho. Eu te dei o meu carinho e o meu amor. Pacotinho, o Zequinha também tá comigo. Amor, preciso de você. Cê vai dizendo que eu vim. Vem ver como eu estou sofrendo. Só mais uma chance, vai pro nosso romance. Falou, Paulo. no Refrigerações. Tá de garoto? Tá de garoto? Vai, me sinto tão sozinho, precisando de você. Amor sem teu carinho, prefiro até morrer. Mais uma chance, vai, pro nosso romance. Não tem mais um lance, desse esquecido. Paulo Neri também tá com a gente. Vereador Toy também. Coisa boa receber essa galera aqui no Pop. Dali, Tom! Dali mais uma, maninho! Os mascarados. Banda VIP. É só na fuleiragem, Tom! Joga a mão pra cima, faz soquinho e dá um grito! Joga! E joga a mão, joga a mão, joga a mão! Joga a mão! Joga tudo pro alto e vem comigo! Parabéns, Rampo! Alô, meu prefeito Maguila! Aniversário de Serrano, prefeito Maguila Rodrigues, compromisso, trabalho, avante, Serrano! Eu não quero nem saber, eu quero é curtir, dançar a noite inteira, eu não saio só daqui. O ritmo é quente, eu quero ver você dançar. São 23 anos de história de emancipação! Ele está de volta pra fazer você dançar. Esse moleque bate forte em todo o estado do Pará. E por ali com a gente, a família, o Magnatas da Nike, Robacena, José de Menor, Léo Sapinho. Obrigado, brother. A Bia, Bidelas, Bianca, Letícia Diniz. Wesley manda ver mais. DJ maluquinho, tem um batidão. Dá-lhe o soquinho no céu, quero ver. Dá-lhe o soquinho, dá-lhe o soquinho, dá-lhe o soquinho. Dá-lhe. Tem mais o que fazer pra você perceber que eu sou o seu amor. Super Pop! Comparações e você sequer notou. Pra galera curtir, vai tu! Tu chamar a atenção e me reaproximar, te lançando meu olhar. Os meus sonhos sem querer. Alô, Vico! Jarlão, Paradão! Alô, Adriano, o Maigo! Eu já vi todo mundo ligado aqui! Tudo, mas você não vê. Aqui. Já tentei me entregar pra valer. Você não entende que às vezes o amor tá tão perto esperando o sinal. Fim de semana a farra vai começar. Em Castanhal, a noite eu não vou parar. Dança, vai! Me acompanhe, vem pra cá, vem acompanhe. Joga a mãozinha pra cima, quem tá feliz que eu quero ver. Opa, pesa, vou curtir o campeão. Bora, Tacinho! Bora, papai! Ultra da som, show de iluminação. Bora, Marcelo da Amazônia! Bora, Marcelo do Pop! Campeão. Eu pesa, som. Campeão. Campeão. Totalmente. Aí, maninho, são 23 anos de emancipação. Parabéns, Serrano. Apoio o deputado Bira do Pindaré, deputado Toca Serra e também o nosso governador Flávio Gino. Emancipação de Serrano em novembro de 94. E hoje a gente comemora mais um dia de festa, mais um dia de alegria. Muitos prefeitos prometeram, mas o Maguila é quem cumpre, trazendo a maior estrutura do norte do Brasil. Super Pop Live! Bora, garoto, vem, Juninho! Vem, Alisson! Parece que você saiu de um sonho. Uou! Você parece até real. Chegou com essa carinha de anjo. Joga a mãozinha pra cima, que libra dessa aqui. Que libra dessa aqui, canta pra mim assim, tu! Meu herói, que chegou pra me salvar da solidão. O que eu vou fazer sem esse teu amor? Diz pro meu coração, meu herói. As luzes não estão mais artificiais. A lua e as estrelas ainda brilham mais. Feito um clipe romântico, volta o filme. O dedinho pra cima e canta! Vou sonhar, vou sonhar. Até a gente acontecer. Vou sonhar, sonhar, vou sonhar. É muito pop na tua cabeça! É muito pop na tua cabeça! Joga essa mãozinha lá em cima, dá-lhe um soquinho pro céu! Pro céu, pro céu! Banda Mix Melody, é assim que se cria. Só pra sentir o clima, meu Tom! Ali, Juninho! Juninho! Não, não peça outra chance, não. Não brinque com meu... Já do meu ladinho, não. DJ Alisson! Bola, maninho! Não, não quero uma canção. Aqui é tudo iluminado! Tudo iluminado, mudando de cores! Do jeito que a gente gosta, Vinícius! Vinícius! Vinícius! O águia, o águia. Você me amassou, vou lembrar de você. Sei que quando eu escutar sua voz. Alô, meu parceiro Badu Produções. Tá aqui comigo do ladinho. Ele e toda a galera, daqui a pouquinho eu vou tomar um uísque contigo aí, Badu. Dali, Badu. O Zezinho do 2020. Dali, Zezinho. O que é? É muito pop na... Pra cima! Na verdade eu sei, sem o seu amor ao meu lado, sim. Hoje é o aniversário do nosso maninho, Luiz Carlos! Fala, Luiz! Você tá trabalhando, maninho! Felicidade e saúde! Que o nosso Senhor possa te abençoar em todos os caminhos da vida! Parabéns, Luiz! Dá-lhe, maninho! E perdoar meu coração. Sei que agora é mais difícil, tens que aceitar. Ei. Você foi meu grande amor, tenho que tentar. E aí, maninho? Pra me convencer. Nosso Renegade tá por aí, RR Produções, tá aí do nosso lado. Fala, Renegade! Ele apoia, obrigado toda a Câmara de Vereadores de Serrano também. O nosso vereador, Toyo do Bacuri, também tá aqui com a gente, Toyo do Bacuri. Alô, meu prefeito Maguila, alô, Serrano! Na verdade, eu sei, sem o seu amor ao meu lado, sim. Nunca viverei, sei que errei, mas aprendi. Outra história agora eu escrevi. Se uma história não convence, não vou mais te amar. Pois agora tenho... E já que são tantas pessoas dando todo apoio nesse evento, a gente vai começar a cumprimentar de pouquinho a pouquinho as pessoas que estão dando apoio aqui, ó. As vereadores, João Senhor, presidente da Câmara. Obrigado, meu vereador. Vereador Neguinho, Tajo Sara, vereador Tigrão, vereador Neilson, Aguinelo, vereador Israel, vereador. Escuta a canção, Adinaldo vai tocar, tocar nossa canção. coração. Sei que agora é mais difícil, tens que aceitar. Você foi meu grande amor, tenho que... Peraí. Quem tava esperando por esse momento aqui, joga a mãozinha pra cima aí. Assim como todos nós estávamos esperando. Quem tava esperando o pop ansiosamente. Isso. Joga o dedinho assim pro céu. O dedinho pro céu. Já já o águia vai sobrevoar, mas antes tu... Mexe com o coração, maninho. Mexe. Chora, me liga, implora meu beijo de novo. Vocês. Me pede socorro. Que sabe eu vou te salvar. Joga pro céu e canta. Pelo meu amor. Pede por favor. Quem sabe um dia eu volto a ti. Vai, sapeca! Mais uma, mais uma! Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça. Vai! Ronaldo diz que quer ficar com você, outro diz esqueça. Mas deixa eu tocar um pouquinho de reggae, de reggae, de reggae, de reggae. É muito pop na tua cabeça! Vambora, garoto! Nossa madrinha do pop tá aí presente. Veio a madrinha do pop. Quem conhece o Ver o Peso aí em Belém, galera? Pois é, a madrinha do Ver o Peso tá aí, garoto. Alô, Mangaloga. Pra cima e faz o S, faz o S, faz, faz. Pop. Sabes tu perigo, yo ma la la la la la. Sabes tu, yo lo sé, yo ma la la la la la. Bora, meu parceiro Badu Produções. Badu, amigo nosso, que sempre deu força pra empresa pop. Alô, Badu! É o meu, é o seu, é o nosso pop! Pop! Ele também, o Zezinho, o Juninho, tá aqui comigo! Parceiro Harrison Produção. Vladimir Izal. Tô esperando, velho. Toda a galera do Lous. Os lindos, ousados, safados de Gururupu. O Pablo, o Alcivan, Franciel, Sali Fábio. You're my love, take me higher. Stay with me, always be my desire. Don't you know my heart burns like fire? Sabes tu, perigo, yo. DJ Henrique Pop, o lá de Maguri. Sabes tu, yo. Bora, Rinete! Segura. Alô, Vigia, o fone. Isabela. Quem conhece a Isabela aí no meio? Aponta pra ela agora, quero ver. Meu amor, é tudo, tudo tenho pra ti. Só faltou o Zeca da Joia agora, né, manga? É o amor mais belo e sincero. Bora, neguinho! Eu nunca vivi. Tudo pronto, maninho, bora! Meu desejo, ok, é como fogo que arde sem fim. Alô, porta! É tão louco que eu nunca, nunca senti. Eu vou tocar um pouquinho dos reggaes. Tu és a mulher. O LED 2009, pra galera recordar, pode ser? DJ Tom Mix se detonando na sequência agora. Chama por mim, morena bonita, vem que eu estou aqui. O meu amor está pronto pra ti, ó, oh, Isabela, Isabela. Explode mais um, Matu! O dedinho vai pra cima, o dedinho vai pra cima, o dedinho vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima. E quem lembra dessa, vem comigo! Sem você não posso viver, tira essa dor de mim, tudo acabou, você me abandonou, quero ter você. Ellison, amor, acabou, acabou tudo entre nós dois. Foi o nosso amor. Não me deixe, não vá. Só eu sei. E a gente vai, sem dúvida alguma, agradecendo as pessoas que deram todo apoio. Agradecemos agora há pouco os vereadores que apoiaram. Agradecer agora aqui Leocádio Rodrigues, ex-prefeito, também dando todo o apoio. Júnior Rodrigues, grande médico. Obrigado, meu médico. Pra pensar com quem ela está. Remedy, Charles, RR Produções, é. É o moleque doido. Foi ilusão. Deixa eu mandar essa aqui, maninho! Lembra, lembra! Grande parceiro Rubinho, Rubinho Tanex, e também a Taizinha Santos, aqui presente com a gente, um abraço com carinho pra vocês da família Pop. Valeu! Vamos nós! Mocajuba! Chega rapidinho aqui, com o Tarcísio aqui no palco. Alô, Mocajuba! You and me together, through the days and nights. I don't worry, cause everything's gonna be right. Are you ready? Right. People keep talking, they can say what they like. But all I know is everything's gonna be alright. já ficando tudo pronto pro show de hoje aqui, pra essa multidão que tava esperando o show do Pop. Que alegria, que emoção! Vai começar, Serramos! Aí, Maninho, no fone, Maninho, rapidinho! Vem dançar, vem curtir, vem agitar. Sinta o som que o Guanabara vai tocar. Com você, a festa é pura emoção. O Guanabara é um show, é um show. Vem dançar, vai ser um show. Vem dançar! Vai! É o